prazer, honrando no seu coração. Já me informaram que você anda saindo com esse cara. Duvido que ele faça o que eu fiz. Eu que fui presente, dava flores e feliz você estava. Mas era fingimento, quebrei a cara. Não se assuste se uma noite me ver passar de carro com uma amiga sua. É o troco, eu fui bobo. Você mentia, inocente, me iludia. Sua amiga agora é minha vida. Ela me contou tudo o que você fazia. Você vai sofrer, vai chorar, se humilhar, jogada na rua, na mesa de um bar. Eu fui fiel e você foi traíra. Agora tô com sua amiga, ex-amiga. Informaram que você anda saindo com esse cara. Duvido que ele faça o que eu fiz. Eu fui presente, dava flores e feliz você estava. Mas era fingimento, quebrei a cara. Não se assuste se uma noite me ver passar de carro com uma amiga sua. É um troco, eu fui bobo. Você mentia e inocente me iludia. Sua amiga agora é minha vida. Ela me contou tudo o que você fazia. Você vai sofrer, vai chorar, se humilhar, jogada na rua, na mesa de um bar. Eu fui fiel e você foi traíra. Agora tô com sua amiga. Não se assuste se uma noite me ver passar de carro com uma amiga sua. É o troco, eu fui bobo. Você mentia, inocente, me iludia. Sua amiga agora é minha vida. Ela me contou tudo o que você fazia. Você vai sofrer, vai chorar, se humilhar, jogada na rua, na mesa de um bar. Eu fui fiel e você foi traíra. Agora estou com sua amiga, ex-amiga.